Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll pra gente dar uma deschavada nesse sabadão. Você sabe como é que é, né? E como eu sempre digo, pra você se vingar do seu vizinho, não aguenta mais ouvir lepo-lepo, né? Pode falar, fala a verdade. Não, fala a verdade, seja sincero. Você não aguenta mais ouvir isso, né? Essa mercadoria aí, né? Brincadeira. É pra isso que tem a RioSulRádio.com, meu amigo. Uma alternativa pra você não ouvir essas porcarias aí que colocam aí no ar. Mas tudo bem, tem nada a ver com o que eu tô falando, como sempre. Acaba atravessando o assunto. Mas tudo bem, ó. 2 horas de rock and roll pra você curtir tudo que você tem direito desse sabadão, tá legal? E hoje eu sempre gosto de fazer um programa ao vivo. Rock é o único estilo de música que eu gosto ao vivo. Os outros, eu não sou muito chegado, não. Não gosto. O rock é o seguinte, ao vivo, como falei pro Marquinhos, você pode misturar tudo aqui que vai dar tudo certo no final. Olha, hoje tem o Leonard Skinner, Peter Frampton, Status Quo, Ted Nugent, como é que é o nome dele mesmo? Ted Nugent, qual é o nome do cara mesmo? Tony, lá de Danbury. É o Tony lá de Danbury. Danbury. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Danbury. Eu perguntei pra ele porque eu tinha dúvidas de como se pronunciava o nome do Ted Nugent. Ele ouve todo, tá? Agora tá certinho. Ele falou que é Ted Nugent. Tá ok, gente? É, é isso, não tem que ter humildade pra aprender, meu amigo. Tá ok? Olha, Triumph, AC/DC, Aerosmith, essa é uma banda que eu falava errada também, falava AC/DC. Até vi o cara falar AC/DC, tá? Aerosmith, Alice Cooper, Black Sabbath, Purple, Dio, Guns N' Roses, que tá no Brasil, aquele Zé Ruela, aquele maneta aí, o Axl Rose, pensando que não é o rei da cocada ainda. Alfor, Blaze Bailey, me desculpe você que gosta do Guns, tá? Halloween, Ice and Earth, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Led Zeppelin, Motley Crue e Ozzy Osbourne. Fechando a programação aqui. Tá bom pra você, meu amigo? Tá ótimo, né? Vamos começar então com o Leonard Skinner, um clássico, cara. Nem à toa que tá no Classic Rocks. Tá no Classic Rocks. É o Free Birds. Vamos ouvir lá então. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you. playing pretty for Atlanta. Oh, to get. Lumberjack players, live to get. Lumberjack players.

Swedish Cowboys out there, baby. Tá aí, ó, esse cara é muito louco, meu amigo. Ted Nugent, Wango Tango. Esse maluco aí ficou surdo de um ouvido, estourou um tímpano de tanto ouvir música alta. Aliás, o show dele é uma parede. É uma parede, ele fica na frente de uma parede de caixas. Eu não sei como é que ficou só um ouvido, só que arrebentou. Deve ser canhoto, tocar pelo lado esquerdo, não sei. Só que arrebentou mesmo, cara. Wango Tango é o Ted Nugent. Tá? Status Quo, Roll Over Lay Down, rolou também Peter Frampton, super mega sucesso, Rolling Stones, Jumping Jack Flash, do álbum Frampton Comes Alive, um dos melhores álbuns ao vivo que eu já ouvi até hoje, e Lynyrd Skynyrd com Free Birds, que é um clássico, cara. E tem um filme chamado, um filme é Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie, uma família de maluco que mata um monte de gente, uma história verídica. E o final do filme são eles sendo assassinados ao som dessa música, cara. Free Birds. Não é brincadeira, não. Por que que eu falei do filme, também não sei. Mas deixa quieto. Só pra frisar bem aqui. Legal, a gente vai pro break e a gente volta com o trio canadense. Não é o Rush, não. Daqui a pouquinho você vai saber quem é ao vivo. Classic Rocks. É, mano, é o Classic Rocks todo sabadão de 2 às 4 da tarde pra você curtir tudo que você tem direito no seu aparelho de som, no seu celular ou então no seu computador mesmo, não importa onde nem quando você vai fazer isso, tá? iPad, iPod, aí não pode, não, vai que pode, do tudo jeito que vai, é rock and roll, meu amigo, rock and roll é o seguinte, sempre cai bem. Bom, olha, começando mais uma sequência, como eu falei, do trio canadense. Bom, é lógico que eles se inspiraram no Rush, que até hoje, o Rush estava numa entrega de um prêmio aí que eu vi aí. Agora eu não me lembro qual que é. Não sei se foi o Grammy Awards 2014, ele estava por aí. Vocês vão ouvir o Triumph, tá? Ouçam e tiram suas próprias conclusões. When the Lights Go Down, vamos lá. You want some dirty D's? Yeah. You want some dirty D's done dirt cheap? Okay. Yeah. Yeah. my daddy called my eye. Mom's been thrown out of the social circle, and dad has to hide. I went to church incognito, where everybody rose. The Reverend Smithy recognized me. We'll be right back. Esse Black Sabbath aí é com Dio nos vocais. Depois eles resolveram formar com essa mesma formação aí, chamou Dio para ser vocalista e criaram o grupo Heaven and Hell, que foi o último trabalho do Dio, tá? Eles escolheram o nome dessa música aí como o nome do grupo. Infelizmente foi um álbum só, uma pena que logo depois o Dio faleceu. Mas tá aí, ó, Black Sabbath, Heaven and Hell, Alice Cooper, cara, No More, Mrs. Nice Guy, do álbum Billion Dollars Baby, Aerosmith, Back in the Saddle, AC/DC, Dirty Deeds, Down the Chip, e Triumph, When the Lights Go Down. Ao vivaço, rock and roll, até às 4 da tarde, meu amigo. Segura essa onda aí, que a gente volta com Deep Purple. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, Classic Rocks, pra você que tá se ligando agora pela primeira vez, tá? Todo sabadão, 2 da tarde, 2 horas, pra você curtir tudo que você tem direito. São os clássicos do rock, não deixando também, é lógico, de tocar as músicas novas, as músicas atuais. Eu tô sempre bem informado, eu tenho 2 filhos roqueiros, a gente troca informações, já falei isso aqui. Eu apresento bandas antigas e eles me apresentam bandas novas. Tô ganhando de goleada. Fazer o quê, né, meu amigo? Deixa quieto, geração dos anos 70, geração 70, meu amigo. Eu não preciso falar nada, tá ok? Olha, queria mandar um comentário, Luiz Felipe Scamperdini. Você me desculpa, eu tenho me enrolado no nome aqui, mas eu sou assim mesmo. Ele é aqui, ó, Marquinhos tá mandando um alô pra você, um abraço. Ele que também se amarra também no Flash House e gosta de curtir rock também. Metaleiro que gosta de curtir dance também, também sou assim. Eu sou metaleiro, sou roqueiro, gosto de dance. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu amigo. Tá ok? Um abração pra você. Continue ligado aqui na RioSulRádio.com, curtindo esse estilo de música que realmente faz a cabeça de todo mundo. Literalmente fazendo, falando, sabe? É. Deixa quieto. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui. Deixa pra lá. Bom, mais uma sequência começando com Deep Purple, com Glenn Hughes e os vocais, meu amigo, ao vivo. Burn. Vamos lá. one sees different things, but they are convinced that they're the ones to see. So they keep talking and they never stop. At a certain point you give it up. So the only thing that's left to think is this. From side to side, they're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. But don't push me to the maximum. Shut your mouth and take it home. 'Cause I decide the way things gotta be. Tá pegando hoje aqui, hein, cara? Luiz Gunning, quando eu não escrevo, cara, se eu estivesse lendo aqui, ainda tinha uma desculpa ainda. É Luiz Gunning lá de Salvador, que não perde um Classic Rocks. E você aí que também não perde, pode entrar também no Facebook da rádio, né, Marquinhos? Pode mandar seu alô, deixar seu nome aqui, que a gente vai mandar um alô pra vocês, sim. Todo mundo que tá ligado, todo mundo que se liga e manda um alô aqui pra gente. Sandra Reis de Volta Redonda. Quem? Sandra Reis. Sandra Reis de Volta Redonda aí, ó. Angela também, você tá querendo me derrubar hoje, hein? Angela Hupp. Hub de Florianópolis. Floripa, cara, olha só. Brincadeira, meu irmão. É isso aí. Todo mundo curtindo rock and roll, todo mundo viajando ao som da RioSulRádio.com. Você ouviu aí a Halloween I Run Out, anterior Blaze Bailey, que foi também vocalista do Iron Maiden com Future Real. Olha, How Far, é Metal Gods. Aliás, ele é chamado de Metal, de Metal God, tirando o S, Deus do Metal, por causa dessa música aí. Da Guns N' Roses, que tá no Brasil, esse maneta aí, Axl Rose não acha que é o rei da cocada, mas tudo bem. E o Could Be Mine, se não me engano, essa música fez parte da trilha sonora do filme Vingadores Futuro, como é que é? Vingadores Futuro 2, é isso mesmo, acho que foi sim, o 2. É sim, no finalzinho. É isso mesmo. Guns N' Roses, You Could Be Mine. Bom, se eu não me engano, cara, nesse show que eles estão fazendo no Brasil, ele pediu 150 toalhas pretas. Agora, pra que ele ia fazer com 150 toalhas pretas? Soco, né? Como diz brasileiro mesmo, que soco. Sartei de banda. Aí o cara, não, pediu comida tailandesa, comida francesa, comida chinesa. Aí eu perguntei, mas vem cá, esse cara veio aqui cantar ou comer, meu amigo? Fala sério, rapaz. É diferente. Roqueiro velho, cara. Eu sempre digo isso pros meus filhos. Roqueiro velho é uma mercadoria mesmo. Deixa quieto. Ainda mais esse aí que levou 15 anos pra fazer um álbum. É o Chinese Democracy. Não, 15 anos pra fazer um álbum. Uma porcaria. Não, e o baixista dele agora, que é o tecladista dele agora, que é o original da banda, disse que essa formação é melhor que a atual. Não vou nem responder lá aqui, porque a censura não vai deixar. Mas vocês captaram meu pensamento, né? O Guilherme pegou a mulher. Não, eu acho que o Slester deve ter dado um crau na mulher dele, é por isso que ele falou isso. Que é, pelo amor de Deus, cara, a formação original do Guns é show de bola. Bom, Diogo, Rainbow in the Dark e Deep Purple, Burn, ao vivo pra você hoje, Classic Rocks. A gente vai e volta, rapidinho, não saia daí. Classic Rocks. Olha, chegamos à última sequência do Classic Rocks e hoje ao vivo tá demais, cara, tá muito ótimo, como eu sempre digo aqui. Olha, e pra fechar, meu irmão, olha só, Ice of the Earth, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Led Zeppelin, Motley Crue e Ozzy Osbourne, cara. Não é brincadeira, não. É o creme de la creme, como diz o francês. Eu adoro. É? Não, eu não gosto do Ozzy, mas não gosto mesmo, não, cara. Eu adoro o Ozzy. Ainda mais na entrega do Grammy, foi do People's Choice Awards. Que fizeram uma homenagem, ou foi o Grammy? Não, o Grammy que fez homenagem aos Beatles. 50 anos do primeiro show dos Beatles nos Estados Unidos em 64. Eles fizeram homenagem, tanto, né, homenagem a Troar, não, tá? Eu falei, homenagem, tá, cara? É, tava. Eles fizeram um show lá com Paul McCartney e o Ringo Starr. E o Ozzy, chamaram o Ozzy, e o Geezer Butler, e o Tony Iommi, os mais recentes do Black Sabbath, que faltou o baterista original, que é o Bill Ward, que não participou do último álbum, e para apresentar o Ringo Starr. Eu me lembro do Ozzy no palco, Where is the Beatles? Where is the Beatles? Onde estão os Beatles? E quando ele viu a... Nem gosto de falar o nome dela, Yoko Ono. Quando ele viu Yoko Ono na plateia, falou, ele perguntou em inglês, o que é que essa mulher tá fazendo aqui? Não, realmente com homenagem aos Beatles. O que é que aquela mulher tava fazendo? Eu também não sei. Tá? Não, eu odeio a Yoko Ono. Isso é normal. Não. Quem é fã dos Beatles tá entendendo o que eu tô dizendo. Porque ela foi o pivô da separação dos Beatles. Mas deixa quieto. Então, isso é pra falar que eu adoro o Ozzy, por causa disso mesmo. O que essa mulher tá fazendo aqui? Só ele mesmo pra ter coragem pra falar isso. Fala daqui, né? Joias, John Lennon foi no show que os Beatles fizeram. Olha, quando eles receberam a condecoração da rainha. Caramba, fizeram um show no Palácio de Buckingham, tá? E na hora do show lá, John Lennon virou e falou assim, a plateia aqui de baixo, bate palmas, e o pessoal da realeza sacudam as joias. E depois do show foram fumar maconha no banheiro do palácio. Tiraram ontem. Eles puderam falar depois que fumaram maconha no Palácio de Buckingham. Brincadeira. Rapaz, por isso aquela imagem dos Beatles de tudo certinho. Isso aí era merchandising, meu amigo, tá? Eu tenho uma foto deles num show na Alemanha, cada um com a tampa de privada no pescoço. Pra você ter uma ideia de como era a parada lá. Não, pra você ter uma ideia. E tem uma também do manager deles com um pinico na cabeça num hotel comendo. Daí vocês tiram a conclusão que vocês quiserem tirar aí, tá? Eles eram tudo careta, né? Caretíssimo, né? Ninguém ali era doidão, não. Tá bom. É, tudo cara de pau. Olha, gente, vamos começar a saideira aí com Ice and Earth, com Vengeance is Mine. Vamos lá. Classic Rocks. This one's called Vengeance is Mine. We'll be right back.

Yeah. such a hunting trip I can keep away.

Thank you for coming, God bless you all. É à toa que eu gosto desse cara, meu amigo. Só não digo que eu amo o Ozzy, que fica uma coisa meio gay, tá? Mas... Falando em gay, eu tava falando a história dos Beatles aqui. O manager dele, que é o Brian Epstein, tá? Era gay e era apaixonado pelo John Lennon. E o John Lennon dava mole pro cara só pra ir enrolando, sabe como é que é? Aí depois o cara saiu, viu que não ia rolar nada. Aí depois de 3 ou 4 álbuns, os Beatles já eram conhecidos, né? Fazer o quê, né? E é esse Brian Epstein, que tá a foto dele no restaurante com um pinico na cabeça. Restaurante caro, gente, tá? É. E nessa passagem... Pinico por amor. Tudo por amor. Nossa, coisa brega, hein? Puxa, cara, parece música sertaneja. E os Beatles quando chegaram nos Estados Unidos em 64 para fazer o show, foram sacaneados de tudo quanto é jeito. Sacanearam aqueles cabelinhos dentro cortados assim, porque os hippies americanos usavam cabelão comprido. Os Beatles tinham cabelo comprido, mas nem tanto. Tipo assim, aquela cuiazinha. Aquela franjinha, aquela coisa toda. Me lembro que um repórter perguntou pro John Lennon, ele chegando nos Estados Unidos, quando é que vocês vão se aposentar? John Lennon falou, semana que vem. Ficaram mais 7 anos fazendo sucesso. Como diz o Zagallo, tiveram que engolir eles do jeito que vieram. Brincadeira, invasão dos Beatles nos Estados Unidos. Bom, e o que isso tem a ver com Ozzy Osbourne aqui, eu não sei o que tem. Mas deixa quieto. Tem a ver com o nome da música, Paranoid. Paranoia. Aliás, o nome dessa essa música eu já contei a história, tá? Que faltavam 3 minutos e pouquinho pra fechar o álbum. O produtor musical chegou pra eles, ó, faltam 3 minutos aí, tem que ter mais uma música. Aí, né, o Tony Iommi chamou o Ozzy, entraram no estúdio, Tony fez um riff, Ozzy na mesma hora fez a letra e a música mais tocada do Black Sabbath do álbum. É o segundo álbum do Black Sabbath. É mole? De improviso, cara. Quem sabe, sabe, meu amigo. Motley Crue, Girls, Girls, Girls. Olha, Led Zeppelin, Black Dog, sem comentários, cara. Falar sobre Led Zeppelin, cara, não tem o que falar. Não tem palavras ainda. Não tem palavras. Não tem mesmo. Kiss, Detroit, Rock City, the hottest band in the world. Como o cara anuncia o Kiss. Cara, quando eu vi esse show lá no Maracanã, que o vocalista, que o cara que apresentou, começou a falar, the hottest band in the world. If you want the best, you got the best. Cara, arrepiou até o cabelo do pé, tá bom, gente? Não vai pensar besteira, não. Eu vi, no começo do show tinha aquelas salvas de canhão, aquela coisa toda. Nossa, o Maracanã tremeu inteiro e eu junto. Meu Deus do céu. Bom, Judas Priest, Electric Eye, Iron Maiden, Number of the Beast. Também viu Iron pela primeira vez em 85 no Rock in Rio. Rock in Rio 1, você não viu, azar o seu. Problema seu, eu tava lá. Iron Maiden não era nem conhecido no Brasil, meu amigo. É, eu me lembro que quando acabou o show do Whitesnake, o David Coverdale chamou o Medina e falou, quando é o próximo? É, pra você ter uma ideia. A cara do Ozzy, quando ele entrou e viu mais de 100 mil pessoas, ele tinha que ver a minha cara, porque eu tava vendo o Ozzy ali na minha frente, cara. Eu não acreditava, cara. Mas pedi pro amigo meu me dar um beliscão e ele me beliscou mesmo. Mas do jeito que eu tava, eu não senti nada, meu amigo. Você tira suas próprias conclusões aí, tá? É, você acha que eu ia assistir o Ozzy de cara? É ruim, hein? É ruim, cara. Fala sério. Bom, e Ice of Earth foi a primeira música com Vengeance is Mine. Bom, tá aí, um programa ao vivo é sempre bom. Manda um abraço pro Tom aí. Tom? É. Tom Guilherme, lá, o Top Terra. Nossa, Thiago. O arquiteto lá. Ah, tá falando. Ele fala Tom, mas eu conheço o cara como Wellington. Tá? É o Tom, cara. Flamenguista, gente boa. Não é só porque é flamenguista que é gente boa, não. Tá? Tremendo arquiteto, tremendo profissional e curte rock and roll, meu amigo. E se eu não me engano, o filhinho dele também curte rock and roll. Tá? Tom, aquele abraço pra você. Você sabe que a gente já se conhece de muito tempo atrás, de outras épocas, mas a amizade continua até hoje. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Semana que vem tem mais a partir das 2 da tarde, tá ok? Tem Flash House. E daqui a pouquinho tem Flash House, meu amigo. E hoje é sábado, você já sabe aquela velha história. Se beber, não dirija. Classic Rocks.